A palavra que veio a Jeremias, dizendo: ouve, povo amado, maldito aquele que não escuta as promessas do Deus que é fiel. Dai ouvidos à minha voz e farei de vós o meu povo em terra que mana leite e mel. Ó Senhor, queremos te ouvir. Madrugando o Senhor clama, protestando ao coração rebelde, mas muitos não inclinaram e andaram em seus próprios caminhos. Dai ouvidos à minha voz e farei de vós o meu povo em terra que mana leite e mel. Ó Senhor, queremos te ouvir. Eis que o fogo ao redor se acende, mas em ti, Senhor, encontramos paz. Justo juiz, fez meu clamor, na tua misericórdia me refaço em amor. Dai ouvidos à minha voz e farei povo em terra que mana leite e mel. Ó Senhor, queremos te ouvir. Português e worship, acústica e guitarra, piano 102 BPM.